O dinheiro arrecadado pela Arquidiocese de Mariana, cerca de R$ 850 mil, para ajudar as comunidades afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015, será utilizado em projetos que irão atender aos 5 municípios atingidos: Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado, Sem Peixe e Rio Doce. A Arquidiocese celebrou um termo de ajustamento de conduta com a Promotoria de Justiça de Mariana, mediante participação das comissões de atingidos, para definir a utilização dos recursos. O dinheiro será investido em projetos apresentados pelos atingidos. Até o momento, foram escolhidos o jornal A Sirene, veículo de divulgação dos afetados pelo rompimento em circulação desde 2016, projeto Feira Noturna e a reativação do time de futebol União São Bento. Sobre o projeto Feira Noturna, o promotor de justiça Guilherme Meneguin dá mais detalhes sobre como ele será executado. Já foram apresentados 3 projetos e um deles é o projeto de Feira Noturna, que é uma feira que vai ocorrer na Praça dos Ferroviários em Mariana toda quinta-feira, para divulgação e comercialização da cultura, de produtos dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Então vai ser um momento de participação das famílias, um momento de geração de renda, de emprego, de manifestações culturais e que também vai ajudar a recuperação econômica de Mariana. O projeto será iniciado no dia 6 de julho de 2017, às 5 horas, na Praça dos Ferroviários, e ela tem essa capacidade, essa vontade de trazer também turismo para Mariana para participar dessa atividade. O Ministério Público se mostra satisfeito porque o projeto ele é dos atingidos, realizado pelos atingidos, ele é executado por eles, proposto por eles, e a Arquidiocese apenas repassa o dinheiro e executa o projeto juntamente com os atingidos. Então, o termo de ajustamento de conduta vem atingindo sua finalidade de proporcionar que esses recursos que foram arrecadados para os atingidos, de fato, venham a trazer benefícios para eles. Além da comercialização de alimentos e produtos, a feira noturna terá apresentações culturais, espaço infantil e uma barraca voltada para o recebimento de demandas, sugestões, reclamações, pedidos, agendamento de shows e credenciamento para participação em edições futuras. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.